passa. Já vimos que tem energia, que chama energia nos protege, né? Sim. E nos ilumine nesta noite. Que nos ilumine, que assim seja. Tudo bem com a senhora? Tudo, né, filho? Já morri, já, né? Te falei que não tá, né? Já tá tudo bom, já. Tá. Às vezes, né? Às vezes a entidade fala, mas que morreu, se não tem preocupação, não tem nada disso. Às vezes a gente tem mais, às vezes o filho fala, quando eu morrer eu vou descansar. Descansa nada, filho, a gente tem mais trabalho aqui. Tem mais trabalho? Ou mais trabalho aqui do que com vocês aí na Terra. Oh, meu Deus. E a senhora trabalha muito aí no mundo espiritual? Eu trabalho, na linha de Iemanjá, né? Com Nanã. São as duas linhas que priorizam o meu trabalho. É assim, né? O preto velho. Não adianta falar que o preto velho só trabalha na linha de Iemanjá, na linha de Nanã. Nós trabalhamos em todas as linhas. Se tiver que vir na linha de Oxóssi, vem na linha de Oxóssi. Se tiver que vir na linha de Exu, vem na linha de Exu. Eu mesmo já trabalhei muito com Exu. É? Já trabalhei muito em obsessor, um monte de coisa. Isso não diferencia porque é preto velho, porque é caboclo. As entidades estão aqui para trabalhar, porque nem o Corpinho falou. Ah. Não importa o trabalho, a gente está aqui para praticar a caridade. Nossa. Né? Entendi. Não importa o trabalho, importa a caridade que se faz? Isso. Entendi. E a senhora vem da onde? A senhora vem de Aruanda? Eu sou vó Ana Comba. Né? Vó Ana Comba. Com a linha dos Combos, né? A linha do Combo seria o quê? Ah. A linha que representa a linha também mais ligada a Iemanjá, mas a linha não africana, né? Mas a linha mais do povo do Combo mesmo. O povo do Combo. Vó Ana Comba. Aí que você... É engraçado, né? Os filhos às vezes perguntam qual que é a linha do preto velho. Você percebe a linha do preto velho pelo nome. Pelo nome? Vó Ana Comba. Nanã é representada por quê? Por Santa Ana. Como é representada por quê? Tem a ver com Iemanjá, com a linha das Iabás, com a linha das águas. Das águas. Uhum. Nossa. E o Pai João do Combo? O Pai João, ele trabalha, né, com Iemanjá e Xangô, são as linhas principais dele. Uhum. Nós também trabalhamos em todas as linhas, claro. Mas o que ele trabalha mesmo é Iemanjá e Xangô. Iemanjá e Xangô. Sim. E a senhora conhece a Maria Comba? Conheço, grande amiga minha, Maria Comba. Vou falar assim, né? Você pode entrevistar a outra avó Ana, que a outra avó Ana vai ter uma outra história. Cada sim, espírito sim. Tem uma história. Tem uma história. Vó Maria Comba, na minha história, tanto na minha como de João, ela foi uma professora. Professora? Uma mãe, vamos dizer assim. Né? Nossa, ela era como se fosse a nossa mãe de santo. Por mais que meu pai era babalaô, mas é o que todo ser humano tem um grande erro, né? Ah. Santo de casa não faz milagre. Eita. Por mais que eu acreditasse nas coisas que meu pai falava, eu precisava ouvir de outra pessoa. E quem eu ouvi era de Vó Maria Comba, né? Era aquela pessoa que me mostrava. Eu não trabalhei como médium. Trabalhei muito pouco, mas por eu ser escrava, eu acabei deixando um pouco de lado esse meu lado da mediunidade, né? Deixando mais para o João, que acabou fazendo coisas erradas na mediunidade. Ai. Mas... Só que eu frequentava, né? Participava, cantava, mas não era uma médium que estava ali sempre por causa do meu serviço mesmo, né? Do meu trabalho do dia a dia. Entendi. O Pai João do Combo, a senhora conheceu ele durante a vida? Durante a vida, né? Eu conheci ele, não sei direito a idade, ele era mais velho, acho que 20 anos, né, filho? Uhum. 20 anos mais velho que eu. Antes disso eu tive naquela época, né, não era que nem hoje, né, você escolhe quem você vai casar, você... Não, naquela época o pai escolhia o seu companheiro, né, o seu... Então, foi destinada uma outra pessoa para mim, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 13 ou 14 anos. Sim. Já que essa pessoa veio a falecer, ele também era mais velho. Ele veio a falecer. Nisso que ele veio a falecer, eu conheci o João. Né? Que foi aonde vivi por muitos anos. Uns 20, 30 anos, não sei dizer bem Sim. o tempo. Mas que aonde eu fui, convivi bastante, apesar de ter sofrido bastante, ele foi uma pessoa que foi meu companheiro, né? Por todo esse tempo, né? De jornada que Deus permitiu que a gente tivesse na Terra. Entendi. Então... Tudo isso no Brasil, isso, participando da escravidão. É, em Minas Gerais, né, a gente vivia. Não sei dizer bem que ponto de Minas Gerais, porque hoje já tudo mudou. É. Mas era ali em Minas, né? A gente era tudo mineiro. Eu nasci também em Minas. Meus pais não, mas eu nasci em Minas. Então, quando a senhora nasceu, a escravidão já existia, então a senhora não veio da África. Não. Seus pais que vieram? Na verdade, meu pai veio, mas muito pequeno, não tinha... Tinha as palavras africanas, tinha, mas ele viveu mais aqui no Brasil do que na África. Isso são mais casos de bijapô, essas coisas, que conviveram dentro da África, dos ensinamentos da África, né? Meus pais não, já aqui dentro do Brasil. Já eram daqui. Você sofreu com a escravidão, senhora? Eu era... O João era... liberto, né? Ele não era escravo porque ele tinha um problema na perna. Ah. Eu era cozinheira dessa casa, né? Onde a gente vivia nos fundos da casa. E sofri muito porque os brancos, né? Eles judiavam das negras. Né? Os brancos judiavam das negras. Judiava, né? Fazia, vamos dizer, hoje vocês usam a palavra de estupro. Essas coisas. Não só eu, mas como muitas, né? Nega bem. Eles abusavam de vocês. Nossa. Foi sofrida a sua vida? Às vezes a senhora não levou chibatada, mas foi às vezes muito pior. É, não vou dizer que eu levei chibatada. Não, isso não. Mas aconteceu essas coisas, né? Insinuações do branco, essas coisas que nem hoje que acredito que nenhuma mulher, nem naquela época, nem hoje, gosta de ouvir. Mas, na minha vida, o João contou muito para vocês, ele errou muito, começou a usar o mal no espiritual, como ele explicou, e eu acabava pagando por isso, né? Tive vários abortos, mais de 10 abortos, então isso me deixou muito debilitada, tanto que eu desencarnei com 44 anos. Quem me enxerga no espiritual hoje, com a minha roupagem, eu sou uma nega nova, 44 anos. Uma nega nova. Né? Então, eu desencarnei com essa idade. Hoje eu trabalho com a minha roupagem dessa idade, né? De 44 anos. Então, não é vó, né? Mãe, Ana? É, muitos me chamam de mãe, né? Mas aí ficou vó, né? Ficou vó. Vó geralmente é aquela, né, que passa mais a mão na cabeça, às vezes, do que a mãe. Então, acabou. Muitos me chamam de mãe. Tem a minha filhada que me chama de mãe, que me chama de vó. Isso daí eu deixo para cada um. Quando eu comecei a minha mediunidade nessa matéria, quando ela começou a mediunidade, eu não era vó Ana, eu era vó Cambinda. Ah? Eu baixava como vó Cambinda, porque eu também trabalho na linha das Cambindas. Olha! Mas com o tempo, né? Que nem vocês, vocês ganham o grau de médium. É. A entidade também ganha o seu grau, a gente vai subindo. Então, eu tive a autorização de me mostrar como a minha última encarnação, né? Que era Ana, né? Meu nome era Ana, na verdade, nessa última vida. Então, e também por outro, tinha uma outra avó Cambinda na casa, que era da Ângela, que é a tia da matéria. Então, para não ficar essa duas avó Cambinda, acabava confundindo, aí eu tive a autorização de ser a avó Ana Conga, né? Entendi. Tive essa autórica, vamos dizer assim. Então, o Preto Velho pode mudar de nome? Pode. Não só o Preto Velho, né? Como qualquer outra entidade pode mudar. Pode. É a evolução da entidade. Uma entidade pode começar hoje com você, depois do seu batizado, do seu machinho, ela pode deixar e vir uma outra. Uma outra. E às vezes é a mesma entidade, só que com outro nome. Acontece, ou às vezes é outra entidade, outra vibração. Outra entidade mesmo. Né? Acontece muito. Teve um filho aqui da casa que no dia da machinha, o batismo na cachoeira, ele trabalhava só com um caboclo. No dia da machinha, o outro caboclo se apresentou. Ele passou à frente. Então aquela entidade trabalhou o quê? O desenvolvimento, a preparação... Preparou o terreno, vamos dizer assim. Nossa. Isso acontece muito. Às vezes o médium não percebe, vai saber isso mais pra frente. mas acontece muito. Não é uma coisa rara você falar que é rara, acontece bastante. Eu vejo que um babalawo que eu conheço recebe a avó pureza. E como é que é isso? Vocês, como pretas velhas, incorporarem no masculino, tem alguma diferença? Como é que é? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Nós somos espíritos, né? Nós somos uma, vamos dizer, uma essência. Uma essência. Então não importa se eu baixar em um preto, se eu baixar em um branco, se eu baixar em um ruivo, se eu baixar em um homem, se eu baixar em uma mulher, se eu baixar em uma pessoa que tem outra opção sexual. Isso não importa. O que importa é o que está aqui dentro do filho, né? Que o filho quer praticar caridade. O que não pode, eu já conheci diversos médios que baixam com pretas velhas, e as pretas velhas não precisam demonstrar que são mulheres, que são isso e aquilo. Elas trabalham da forma política. Minha matéria mesmo trabalha com preto velho, com homem. Ah. Quando às vezes eu não venho, um trabalho que não é específico da minha linha. Tem outro preto velho que trabalha na coroa dela, que é o pai Frederico, né? Ele trabalha na linha de mais de Ogum, na linha de Oxóssi. Então ele vem. Certamente em época de Ogum, nessas linhas que não me afinizam muito. Entendi. E antes de um trabalho espiritual, vocês se conversam muito aí no mundo espiritual? Para saber o que, que tem que ser feito, planejamento, como é que é? Sim, né? É que tudo antes de uma gira ou de, vamos dizer, dessa conversa, já foi tudo feito no espírito. Já foi tudo. Nossa. Tudo que você vai perguntar, não vou dizer que eu sei tudo, né? É. A entidade não sabe tudo, é. Né? A gente está aqui para aprender também. Mas a gente já sabe mais ou menos o contexto, o que vai acontecer. É. Como a gira. A gira, a gente sabe como vai começar, mas nunca como vai terminar. Na sua vida de negro escravo, a senhora usava brinco? Usava, claro. Naquela época tinha gente que fazia nossos brincos. É. Tá certo. E hoje a menina usa, isso é algum tipo de ferramenta sua ou não? Não. Não. É. Tem, só quem tem ferramenta disso é a Maria Padilha, né? Que é a bombadilha dela. É. Tem essa ferramenta de usar brinco, de usar pulseira, mas aí é a ferramenta dela. É. Meu não, eu não ligo. Ela pode estar com brinco, sem brinco, ela pode estar com o cabelo preso, com o cabelo solto, vendo, qualquer forma. Qualquer forma. A minha matéria começou num terreiro. É. Era um terreiro cruzado com candomblé. É uma banda com candomblé que hoje existe muito, né? E lá ele não podia usar brinco, não podia usar pulseira, não podia usar anel, até aliança tinha que tirar. E eu vinha da mesma forma. Mas isso, eu, hoje, acho uma grande bobagem. Eu acho que o médium não é menos por causa de um brinco. É. Ou mais porque não está. Não, lógico que atrapalha. Eu não estaria com um brinco assim se fosse numa gira normal. Uhum. Porque às vezes atrapalha, acaba às vezes até a entidade machucando, né? É. Às vezes mexendo, principalmente com criança. A criança não pode, porque a criança ela mexe, ela brinca. É. Então, mas se vem em uma gira assim, que não tem muita, não vejo problema nenhum. Não tem problema. Agora, tudo isso que ela carrega no pescoço, a senhora sabe o significado de todos eles? Essas são minhas guias, né? As suas mesmas, não é dela. Não. Uhum. A única coisa dela é isso aqui, que é esse... como é que chama isso? Escapulário. É, o escapulário de Iemanjá, que é a mãe de coroa dela. Uhum. E ela tem isso que deram aqui na caixa, que é de Xangô. Uhum. Ela não tem Xangô na coroa, porém, carrega. Uhum. Por ser proteção. Tá. Essa aqui é minha guia, né? Uhum. Não sei se eu vou conseguir tirar, então acho que tá tudo embolado. Tudo embolado. Não, mas não precisa tirar, não. Só pode... Mas aqui, ó. Só mostrar. Aqui mostra a linha que eu trabalho, né? Como uhum. eu falei, Iemanjá com Nanã. Nanã é o orixá de Ajuntó da minha matéria. Olha. Então ela vem de quarto orixá, né? Vano, o que é um orixá de Ajuntó? Então, cada caso explica de uma maneira, é. Né? Como é na nossa lei desse caso. Sim, depois a senhora continua explicando. O primeiro orixá é o orixá de coroa, né? Que é o orixá que inicia. Geralmente ele é masculino ou feminino. Uhum. Para os homens geralmente é masculino. As mulheres femininas, mas isso pode trocar. Ah. Pode uma mulher ter um orixá masculino de frente. Sim. Isso aí vai da coroa mediúnica de cada um. De cada um. Então, minha filha, vou falar dela. Iemanjá, ela vem de primeira. Então, geralmente, todas as entidades dela vão vir nessa, né, nessa linha. Vão trabalhar com Iemanjá, vão trabalhar sempre. Usam muito o azul. Você pode ver que tudo que ela tem é azul. Apesar dela gostar do azul, mas. Kuja, né? Segunda linha dela é Oxóssi, é o segundo, é o pai de coroa dela. Então a mãe é Manjá, o pai de coroa é Oxóssi. Né? Então é aquele pai, como se fosse mãe e o pai, né? A mãe a gente diz que sempre passa chamando e o pai é aquele que rege as regras, né? Que é o mais rigoroso, vamos dizer assim. Sim. É o que? Não que rege a coroa, mas é aquele que está ali dia a dia, né? Terceiro, dela é Cosme Damião, né? Que seria o orixá de guarda, como se fosse um anjo da guarda, vamos dizer aqui. Aquele orixá que acompanha a vida. Então, outras vidas ela já teve esse orixá de coroa. Entendi. Por exemplo, seu terceiro orixá, não vou dizer que é o seu, mas vou dizer, vai, é Ogum. Ele, em outras vidas, Ogum já te acompanhou. Então, ele continua te acompanhando em todas as vidas. Se você encarnar, ele vai te acompanhar. Entendi. Entendeu? Esse daí é o Ajuntó. O Ajuntó é o orixá que vem de herança. É um orixá que vem de herança do quê? Do seu pai, da sua mãe, de um tio, de um irmão, de um avô. Não é necessariamente do pai de santo. Não, nunca do pai de santo. De alguém familiar, sim. Né? Então, no caso dela, o dela é Nanã, que puxou da tia dela, não da mãe, da tia dela, que veio esse orixá de coroa, da tia e da avó dela. Então, o orixá de Ajuntó, eu vou dizer que é um dos orixás mais fortes da coroa de um filho. Por mais que o filho fale, ah, sou filho de Amanjá, sim, mas o de Ajuntó sempre é o mais forte. É aquele, segura, lógico, segura a incorporação, mas no mês dele, né, é o que você mais sente vibração, o que mais você, não se afiniza, mas energeticamente, o que mais tem que contar. Entendi. Então, continuando explicando esses fios de conta. Tá, então, aqui, esse aqui é do terreiro, né, é a guia de mãe de santo dela, que ela ganhou na consagração, que liga, né, os búzios, quer dizer, a mãe, né? E liga a coroa dela, Iemanjá com Oxóssi. Iemanjá com Oxóssi. Então todos os outros pais pequenos têm as duas coroas, não Iemanjá com Oxóssi. Quem é de Obaluaê tem com outra linha. Se for algum, seria um vermelho. Se é algum com Iaxã, vermelho com laranja. Esse aqui é a guia de Nanã, né? Que liga com o orixá Nanã dela, e que eu trabalho. Esse aqui é um terço que eu trabalho, que liga junto com a baiana dela, que é a Maria da Piedade, que foi minha filha na outra vida. A gente trabalha junto. Então, tanto eu quanto ela usamos essa guia. É a nossa ligação, nosso elo para trabalho. Né? Sim. E tem os prajá, né? Que tem, como o Corcunda explicou. Seu orixá. O azul, né? Como ela é mãe, ela ganha esse brajá de Iemanjá e o das sete linhas, né? Que trabalha nas sete linhas. E esse que a senhora... É, esse aqui é uma toalha, né? Uma toalha. Geralmente nos terreiros chamam toalha do anjo da guarda. Né? E é uma ferramenta, para mim é uma ferramenta de trabalho. Para que serve? Como ferramenta, ela serve para quê? Como ferramenta, ela serve para proteção de algum... espírito, ou para auxiliar no desenvolvimento do médium, já como se fosse uma corrente, para várias coisas. E esse bordado que tem aí, o que significa? Esse é o ponto do terreiro. Ponto do terreiro. Né? O terreiro aqui que eu trabalho. E esse é meu ponto riscado. Né? E representa, você pode ver, trabalho nas almas, que chama nega véia, né? Trabalho com Iemanjá, Nanã, tem a ligação de Oxóssi, né? Iemanjá também. Que é minha filha de Oxóssi. Os três. Sol, a lua. As estrelas representam o quê? As estrelas. Aqui, o que a gente explica aqui, né? Outras casas têm outros fundamentos. Sim, né? Claro. Quando você tem três estrelas no ponto, mostra que você já é um guia. Né? Como é que chama aqui? Aí eu vou falar da minha confusão. É guia, né? Que já é um guia. É. Quando se é dois. É um protetor, que vai subindo o grau. Então tem entidade que começa com uma estrela. Tem outra, aí depois de um ano, dois anos, a entidade põe outra estrela. Que ela mostra que ela virou um protetor, ela já subiu de grau. Né? Então eu já estou como guia, eu já sou uma... Se a senhora fosse riscar um ponto no chão, seria esse aí? Depende. Depende do trabalho? Depende do trabalho. Ah. Esse é o ponto meu, onde mostra que a minha linha de trabalho, o que representa é o Val Anacoma. Mas se eu tiver uma gíria e for o trabalho no mês de Oxum, eu vou ligar um ponto de Oxum, um ponto ou, às vezes eu estou sentindo que a energia da gira está um pouco carregada, aí eu já uso outros pontos. Isso muda. A entidade nunca vem em risco o mesmo ponto. Nunca? A não ser que seja um ponto de apresentação. Daí pode até bordar na roupa. Né? É. Que aqui todos os aqui trabalha assim. Ele risca o ponto de apresentação e o médium coloca na toalha. Todos os médiums têm a toalha. Mas que a entidade não usa. Olha. Né? Então todos têm, que mostra e representa aquele orixá. É uma doutrina da casa, específica. É uma doutrina da casa. Né? Não sei se outras casas, onde minha matéria fria não tinha. Era um ponto riscado no chão. É. Então, isso de doutrinas, né? É o que a gente fala, a Umbanda, ela é... Cada casa que você vai, com certeza cada preto velho que você conversou é uma coisa diferente. Uhum. É uma doutrina diferente, né? É. Por quê? Existem os elos de ligação. É. Aqui, esse Leonardo, ele veio de uma casa que trabalhava esotérica, uma Umbanda antiga. Esse pai Emílio veio do kardecismo, uma Umbanda antiga também, cruzada. Uma Umbanda antiga que parecia candomblé, mas não tinha nada de candomblé. Uhum. Minha matéria já veio do kardecismo com uma Umbanda cruzada com candomblé. Então, isso se une, a energia se une. Então, não adianta você fazer uma coisa se não está acontecendo aos outros que também estão. Não à frente do Congá, mas que estão, né, junto. Então, a casa tem 3 anos. No primeiro ano, muita coisa era diferente. O segundo mudou, o terceiro mudou, e ano que vem vai mudar mais isso. Vai mudar mais. É. Entendi. A senhora percebe que muitos pretos velhos vêm falando diferente, com um jeitinho assim, falando zinzinho, ou então gi, ou então um jeito assim. A senhora não fala assim porque a senhora já é mais, além de ser uma preta mais nova, a senhora já foi num outro tempo? Como é que a senhora acha que atribui não, isso? Para mim, eu acho que o jeito da entidade de falar, tanto preto velho como caboclo, por causa da criança, ou até mesmo a criança, é mais pro médium. Né? Você pode perceber se o médium está no início, a entidade vai falar daquele jeito, porque o médium precisa sentir que ele mudou a voz, ele precisa sentir que ele está falando de um sotaque diferente. Uhum. Acontece com isso. Então, daí vocês ajudam mudando o seu sotaque Sim, também. Sim, quando eu comecei, quando eu vinha como vocambinda, eu vinha mais arcada, eu vinha com uma postura mais... Aí muitos olham assim e falam, nossa, mas ela é preta velha, ela fica em pé. Eu tinha um... Né? A gente mostra aquela forma frulítica, mas não é porque a gente... A gente, por exemplo, tem criança que fala, ah, o Enê não pode andar porque não tem perna. Pode. Trabalha da mesma forma. Pode, né? Né? Não é porque ele não tem perna, ele pode estar naquela forma, ainda ele não evoluiu espiritualmente. Mas ele precisa levantar para pegar a chavela que ele pega. Né? É que nem você perguntou, eu achei interessante. Estava corcunda aqui e eu acompanho minha matéria, eu fico praticamente 24 horas do lado da minha matéria. Olha. E eu vi que você perguntou, você sente o charuto? Eu não sou. Sozinho? Normal, as entidades da minha matéria todas, elas nem gostam de cambu. Eu particularmente não gosto. Porque eu acho que eu tenho o meu jeito de acender meu fumo. Eu tenho, apesar de não fumar muito, mas eu tenho jeito de pôr minha vela, de pegar. Né? Mas se tiver um cambone, é lógico que a gente, né? A gente gosta. Eu acho que o cambone é. Eu sempre falo isso. Um bom médium é aquele que foi um bom cambu. É. Né? Eu acho que a primeira coisa, o passo do médium, não é só começar a incorporar, não. Começa a cambonar, começa a entender a particularidade de cada entidade, né? A particularidade de um preto velho, a particularidade de um caboclo. Aprender as formas, porque pode acontecer igual minha matéria hoje é mãe. Mas se ela tiver um dia aqui com o Chile Leonardo sozinha, ela tem que saber cambonar. Se ela não souber cambonar. E aí? Tem muito filho que tem 10, 12 anos... Não sabe nem acender um charuto. Então não pode, você tem que ter toda essa vivência dentro de um terreiro. Vivências boas, vivências ruins, vivências de aprendizado. É isso que é importante, né? A mãe de santo da minha matéria sempre dizia uma coisa. Ela hoje já está com uns 80 e poucos anos, ela dizia, na Umbanda a gente nunca pode falar que sabe de tudo. A cada dia a gente aprende uma coisa diferente. E a senhora concordou com ela. Concordo, e a entidade aprende. Eu hoje vou aprender uma coisa com você, como você vai aprender comigo. E amanhã eu vou aprender como eu aprendo com milhares de pessoas que passam comigo, consulentes que passam, que pedem ajuda, eu aprendo também. Né? Não é porque eu morri que eu não tenho que evoluir, que eu não tenho que ter outros pensamentos. Né? Eu não sabia que continua aqui em outro plano. O que acontece é que eu vejo muito na Umbanda, os filhos dizem assim, a entidade não pode falar uma coisa que acontece no dia a dia. Por que que não pode falar? Ah, entendi. Você concorda que a sua entidade está com você 24 horas por dia, sabe o que você fala, sabe do... Não sei como é que vocês chamam da hoje. Gíria. Das gírias que falam. Às vezes eu estou numa consulta e eu falo uma gíria de vocês. Eita, e aí? Às vezes eu tenho filho que fica olhando, nossa, mas ela é uma nega velha, como ela vai saber isso? É, nega velha. Eu estou dia a dia com a minha matéria, eu sinto o que acontece no mundo. A senhora sabe, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, já que aquele preto velho falou uma coisa assim do dia a dia, eu não vou passar mais com ele porque não está incorporado. E aí? Isso não tem nada a ver. A senhora fica triste? Não. Se olha, filho, se eu fosse tantas pessoas que já que eu ajudei e viraram as costas e ficasse triste, eu não estaria nem mais baixa no papel. E como é que a senhora encara isso, então? Eu encaro que a pessoa... Eu abençoo cada vez mais a pessoa, não largo a pessoa de canto. Tem muitas pessoas que eu ajudei e viraram as costas. E todo dia eu rezo e eu peço que o céu ilumine a cabeça daquela pessoa e que um dia ela entenda. Né? Que a evolução, a Terra, a evolução é o principal, né? É onde a gente tem que aprender. A gente nunca deve virar as costas para o irmão, mas que a besteira que ele fez. A gente tem que aprender que por aqui já aconteceu aquela coisa que a gente deve evoluir. Né? Então, se essa pessoa que virou as costas daqui 10, 2 anos, voltar, eu vou receber também. Vai receber igual, vó? É o amor do preto velho. A entidade tem que ser assim, né? É. Né? Não só a entidade, mas como ser humano também deve ser assim, né? Se eu vou te pôr você como exemplo, se alguém te fizer o mal hoje, você não fica mais com essa pessoa. E daí? Aí passa 10, 15 anos, a amizade não vai voltar igual? Não. Porque muita coisa muda, né? A confiança não é mais a mesma. Mas não deve guardar rancor, não deve guardar nada disso. Não deve guardar rancor. Não, isso só traz... energias negativas, três coisas negativas. É o que eu sempre falo para os meus filhos, né? Você passou por uma dificuldade, aqui na Terra a gente passa por várias dificuldades, lógico. Senão vocês não estariam encarnados, né? A gente nunca deve pensar o quê? Ah, é porque eu estou passando por isso, Deus não olha para mim. Lógico que olha. Ele está olhando muito mais do que aquele que não está passando por nada. Porque ele sabe que você é capaz de passar por aquele obstáculo. De subir aquele degrauzinho, né, e conquistar o que deve se conquistar. Então, é isso que todo ser humano tem que pensar. Na dificuldade que vem as alegrias, né? Na dificuldade que vem o aprendizado, na dificuldade que vem onde a gente deve pensar, né, os pensamentos, o que a gente deve entender, os desígnios da vida, né? Vocês dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não vou dizer isso, não. Eu acho que Deus escreve certo por mim, é certo. Mas pra frente vocês vão entender. O tão certo que Deus estava mostrando e naquele momento vocês não enxergaram, né? Então a senhora acha que nada ocorre por acaso, vó? Não. Nada acontece por acaso. Tudo está no seu destino. Se for para você passar por uma dificuldade, daqui 10 anos você vai passar. Pode amenizar? Pode. Mas você vai passar de qualquer forma. Tem destino para o encarnado e tem destino para o desencarnado também, para o espírito? Tem, né? A gente como entidade, é o que eu falei, a gente trabalha mais que vocês, né? A gente tem... Eu tenho uma pessoa que me cobra, eu tenho espíritos que me cobram para eu fazer aquilo certo. Se um dia eu vou usar o termo de vocês, pisar na bola, eu vou ser cobrado por aqui. Vai ser cobrado. Acontece muito de entidade, filho, que está aqui, ó, e ela faz uma... besteira ou faz alguma coisa de má, né? Ela desce rapidinho. Desce? A subida... Esse João que fala muito aqui pros filhos, né? É. Isso a gente aprendeu com meu pai que dizia. A subida demora muito. Seu pai é quem? Seu pai José. Ah, ele era seu pai? A subida é muito, ela é devagar, né? Pra você conquistar uma coisa na sua vida, demora, não demora? Demora. Mas pra você cair, é rapidinho. É rapidinho. Então isso acontece tanto na vida de vocês como no espiritual também. Então, acontece às vezes da entidade fazer alguma coisa que não condiz com aquilo que ela prometeu, com aquilo das leis dela, ela cai rapidinho e volta tudo de novo. Nossa! Então, a senhora já viu algum preto velho cair? Já, diversos. Vi bastante. E muitos que ainda nem voltaram para onde eles estavam. Continuam cada vez mais baixo. O que que faz um espírito desse cair? Ainda, como que eu posso explicar? Muita energia da Terra. Às vezes o espírito, por exemplo, eu estou aqui e tem algum espírito que está ali e eu fiz mal para ele no vida. E aquela raiva volta. Isso acontece. Ninguém é perfeito, né? Aí aquela raiva volta e eu desejo mal ou faço alguma coisa mal para ele, eu caio. Então acontece. O espírito, vou dizer assim, o espírito, todos cometemos erros. Pode ser um negro velho, pode ser um caboclo, pode ser um Chibai João que comanda uma casa, isso pode acontecer. Eu já conheci terreiro, que era um preto velho durante um tempo, e depois esse preto velho se afastou por alguma coisa que aconteceu na casa. Ou às vezes por uma coisa que ele não gostou do médium, ou por alguma coisa que ele fez de errado e ele foi afastado. Isso acontece. O senhor está dizendo que não é porque é preto velho que é anjo super perfeito e não está exposto também às fraquezas. Não, tem uma entidade. Vou dizer que a única entidade que é difícil errar, que é, vou dizer que eu não vi nenhuma, pelo menos eu não vi, é ele. Ele é a entidade mais pura, a entidade que não faz nada na... Não vou dizer que as outras entidades fazem na maldade, não. Mas é a entidade que é difícil ver acontecer isso, de caída. A caída é difícil com ele. Entende? E... O que que a senhora faz quando está incorporada? Como assim? Aqui no terreiro da Umbanda, o que que a senhora faz quando a senhora incorpora? É. Qual que é a minha obrigação aqui dentro do terreiro? Minha obrigação dentro do terreiro, como minha matéria é mãe hoje, né? Então, quando a senhora fala mãe, ela tem um filho? Não, ela é mãe pequena, né? Mãe pequena da casa. Tem os filhos, né? Ela tem os filhos. Apesar dela ser nova, ela tem 30 filhos aí nas costas. Mas... Ela... Então, a minha obrigação hoje, eu trabalho na tronqueira, junto com o pai Joaquim, que é da mãe Regina, né? Tronqueira, desculpa, não só para Exu? Não. A tronqueira é aquela parte de trás, né? Que fica da auréola. É o que nem o Corcunda explicou, aonde é a segurança do terreiro. Tronqueira, ela não deixa passar nada de... A senhora trabalha lá. Trabalho lá, porque minha matéria trabalha lá também, né? Então, todas as entidades dela acabam sendo entidades de tronqueira. A criança é uma entidade de tronqueira, Clarinha trabalha na tronqueira, segura. Sim. Todas as entidades dela, porque a matéria foi destinada àquele trabalho. E aí a senhora... Mas eu não trabalho muito na tronqueira, eu deixo mais para o pai Joaquim, que é o da mãe Regina. Ele trabalha mais. Pai Joaquim? É. Ele trabalha mais. Agora, a minha... A principal função dentro da casa é olhar. É ver o que tem de errado, é ver o que pode melhorar. Aí eu vou dizer que eu sou aquela chata, né, do terreiro, aquela que... Tia chata. Que cutuca, fala pro médio, ó, tá fazendo errado, vamos melhorar. Ó, a incorporação tá errada, vamos melhorar. O que que é uma incorporação errada? Pensamentos errados do médio. Não adianta o médio vir sair de um bar e vir aqui querer incorporar. A senhora já vai saber. Né? Não adianta, pela energia, a entidade não vai vibrar da mesma forma. Não. Vai incorporar? Vai. Mas não vai vibrar da mesma forma. Ela vai estar, vamos dizer assim, distante do médium. Vai estar vibrando? Vai, mas vai estar distante. Vai estar mais distante. Isso você percebe? Quanto tempo você tem de Umbanda? 7 meses. Você é novo ainda. Quando você tiver 10, 12 anos de Umbanda, você vai conseguir perceber o médium. Está incorporado? Tá, mas que ele está com uma vibração um pouco mais alta. Hoje você já deve perceber pela prática que tem no dia a dia, se você frequentar bastante, você consegue perceber. Isso às vezes acontece, não só com o médium novo, às vezes acontece com o médium velho. Porque às vezes o médium está cansado, às vezes o médium passou um dia estressante, não está naquela... Né, se entregou, mas não está naquela... compatível com a entidade. Isso pode acontecer também. Mas geralmente acontece mais com o médium que tem conduta errada, né? Que a entidade mesmo não aceita, então a entidade ela se afasta um pouco. Acontece com o pai de santo? Acontece. Ninguém está perdendo. O pai de santo é ser humano também. erra como qualquer outro. A gente fala assim, não deve errar. Mas se errar. Ô, vó, qual que é o significado dessa bengala aí? Tá cheia dos aparatos, cheia dos detalhes. É, aqui também a gente tem esse costume, né? É. Pra uma bengala não ser igual uma outra e não confundir, então... Pega uma outra aí pra mim. Tem aí o seu... Aqui cada preto velho vai dessa forma. Eu trabalhei com a minha linha, né? Ah. Aqui tem a ligação com o João. João. Ah. Né? Que é o pai João. E aí? Aqui é a minha linha de Nanã. Ah. Nanã, o Baluaê, né? Linha das almas. Que eu trabalho com roxo, mas tem preto velho que trabalha com preto e branco. Aqui é a Ju, que entra em Iemanjá. Então aqui eu trabalho Nanã, Oxalá e Iemanjá, que são as linhas que eu... Aqui... O amarelo e o preto, ele significa uma ligação que eu tenho com um irmão meu, que baixa hoje como preto velho, não neste terreiro, mas outro terreiro, que é o pai Felizbino, né? Eu tenho a ligação dele aqui, né? Que eu trabalho junto também com ele. Aí tem a ligação do meu filho, que também hoje baixa como baiano, que baixa o baiano daqui, que é o Zé Faísca. Zé Faísca? É o baiano daqui, né? E com a minha ligação com a minha filha também. Que é a Maria da Piedade, que é a Baiana da Matilde. Então aqui, eu particularmente, quis fazer uma ligação de todos os espíritos que eu trabalho. Aqueles espíritos, não que eu confio, mas aqueles espíritos que eu sei que eu posso estar dia a dia. Então, eu fiz assim. Esse aqui é de quem? Do qual entidade? Dele por quê? José. De Angola. É o pai José do Congo, outro Congo também, né? Então, ó, a particularidade dele, ele pôs um terçoju, Congo, como eu expliquei. Colocou uma corda aí envolvendo, né? Uma corda. Como é que chama isso? Cinjal, né? Sim. Entendi. Então, aqui é a lágrima de Nossa Senhora que representa... É uma palha. É uma palha. Aqui é a lágrima de Nossa Senhora que representa a linha das almas. Que bonito. Mas mostra um certo capricho também, né, avó? Mostra. Isso cada médico faz o seu. Faz o seu. Esse aqui ele ganhou, né? Mostra algum que alguém fez. É. Aí o preto velho dele aceitou dessa forma e pôs o terço. Ah, entendi. Né? Sim, sim. Esse aqui... Quem esse aí foi a sua matéria que fez. Esse é do pai Joaquim. Ih, pai Joaquim. Tá vendo? Trabalha com preto, ele trabalha mais com preto, mas depois de branco. Esse é o da avó Cambinda. Tem as particularidades. Aqui é uma... tá bem, bem... Aqui é do pai José. Do pai José também. Tá, deixa eu ver se vai. Esse é da avó Cambinda. Uma fita roxa, que representa a linha das almas, de onde ela trabalha. Isso mostra o zelo dos médiuns, né? Sim, por isso que a gente fala, o médium ali que faz, isso é tudo do médium, né? Ah. Nossa, avó. Esse é do vô Benedito, que é do pai pequeno da casa, né? A aplicação dos médiums, né? Ele já tirou bastante, ele tinha reparado nisso. Aqui, a gente até brincava com ele. Isso aqui é tudo vela, não sei se dá pra pegar. Deixa eu ver. Da olha. Tinha muito mais, ele tá tirando. Já acabou a mironga dele. Vela. Mironga é o quê, vó? Mironga é o trabalho, né? Magia. A reza dele. É, reza. Reza? É. Então aqui era tudo isso aqui de cheira, né? Era até aqui, ó, de cheira. Você pode ver que tem ainda cheira. Ele tava tirando, porque isso aqui era coberto de cheiro. Então aqui é a reza. Ele trabalha o vô Benedito com as fitinhas de Nossa Senhora Aparecida. Ah. É, ele faz o que você faz. Que legal! Então você vê que ele tem amarrado. Então aqui, que eu falo, é mironga, né? E lá embaixo ele vai até... Ele tem as razões dele, né? Tem as razões dele. Aí só ele mesmo falando, né? Mas que bonito assim. Tem terreiro que todo preto velho é igualzinho, todo preto velho usa a mesma ferramenta. É. Não, cada um tem a sua particularidade. Eu trabalho com azul, mas não vou forçar a vô Benedito que trabalha com o Baluaê a usar azul também. Não faz sentido. Não tem sentido, né? Como diz com a energia. Mas é um... Mas é um... De quê? Do Pai Jerônimo. Pai Jerônimo. Pai Jerônimo das almas. Tem as cruzes, né? Tô brincando, do que esse daí? Ele é pai gerando das pedreiras, né? Ele te chamou. Olha, o menino que fez, o próprio médium. Foi ele que fez, Leonardo? As cruzes foi. Se foi o pai William, né? Nossa, mas que isso aqui são bengalas que a gente ganhou. Cuidado. Essas bengalas, essas feitas aqui, né? Ah. Que a gente ganhou do médium que recebe o Pedra Azul. que o pai João falou muito no fim. É. Então ele trabalhava com essas coisas. Então essa coisa foi ele que fez, mas os médicos acabaram trabalhando porque a entidade pediu. Nossa. Mostra do pai José. Pode. Mas o pai José que é o que o médico que recebe meu pai, né? É o seu pai mesmo, esse? Que foi seu pai na outra vida? Isso. O médico trabalha, foi o nosso primeiro médico da casa, que trabalha comigo. Foi o primeiro médium da casa. Porque o que, que vocês veem nesse cada um assim fazer uma coisa assim bem feita, bem. Vocês veem que demonstra dedicação? Isso. O médium, eu sempre ensino, principalmente para os meus afiliados, né? Eu ensino a todos. Que eu falo que às vezes eu fico lá paradinha, vem todos os filhos falar comigo, não sei. Eu acho que é o que o Corcunda falou, as minhas palavras às vezes, né? São daquele jeitinho, né? É. Então eu sempre falo para todos os filhos, não vou citar só meus afiliados, senão os outros vão ficar bravos. Sim, sim. O começo da mediunidade, ela tem que ser o capricho, o amor do médium, né? É. Às vezes o médium, ele não tem a prática de fazer uma guia, porque isso aqui é tudo como? Tudo mexendo, né? Tudo mexendo. Mas aquela vontade, aquela, né, necessidade de ver o preto velho dele trabalhando com aquela ferramenta, faz que ele... Esse aqui é de qual? Faz com carinho. Do pai Serafim. Isso aqui é de um momento de desenvolvimento. Olha. E ele já. Isso aqui não vou dizer que o pai João falou, olha. Já... Vocês obrigam todo mundo a fazer? Não, isso cada um faz. Tá? Do o coração. O pai é que pede, né? Então ele chega em intuição. Ele completa aos poucos até chegar no final. É, aqui ele completa aos poucos, tá vendo? Ele foi até aqui. Até o final do ano, o preto velho pode passar até mais aqui. Ah, tá vendo? Ele já trabalha com algum, que é um médico que tem a coroa de algum, então ele trabalha com algum, com a linha das almas. Olha. Isso mostra também uma particularidade da identidade também. E é uma forma de demonstrar, expressar para o médium pega, o desenvolvimento. Pega assim, uma a coisa dos caboclos para eu mostrar. Qual? Para já? Não. Aquilo que é juremão já. Geralmente, em todo o terreiro de Umbanda, a gente vê o quê? Cocar. É. Alguma coisa assim. É. Então, aqui, muitos caboclos usam um trançado que tem a ver com a linha. Se tiver outro, pode mostrar. Então, esse do menino que vai colocando mais coisa na bengala conforme o tempo vai passando, também é uma forma do preto velho expressar que ele está no desenvolvimento. E mostrar que ele também tem evoluído. Está progredindo. Então, o que faz isso? O médium... Ele sente mais vontade. É, né? Que coisa. Mais vontade linda. De trabalhar. É igual você está começando. É. Seu preto velho pediu uma bengala. Aí você começou a. Mas como eu vou fazer minha bengala? Aí, por enquanto, não tem nenhuma intuição. É. Aí depois passa 2 meses e fala: vou pôr uma fita verde. Olha. Aí você põe a fita verde. Aí depois aí mostra que você está tendo um contato maior com a entidade. A entidade está conseguindo mostrar isso. É. Né? Então, isso aqui é o trançado. É de pena amarela, isso, né? Do caboclo pena amarela, que é o. Caboclo da casa. Ah. Então, as entidades, eles usam geralmente assim, né? Ou de trás, não sei. Depende da particularidade. Fica igual então, um cruza, né? Ele trabalha com o Xangô, né? O Xoxi. Oxum. Entendi. Então, com esse daí, no lugar do Cocar. Esse é do? Piratã. Do Piratã, que é o caboclo de Ogum, né? Ah. Trabalha, tá vendo? Então, muitos caboclos acabam aderindo isso para não ter o cocar. Às vezes, o caboclo não usa cocar, né? Porque caboclo não usa cocar, né? Mas para ter uma ferramenta. É. Às vezes, uma ferramenta que para ele é útil, é. Mas para o médium se sentir mais frio. Acontece muito isso. A senhora concorda que seja feito desse jeito, que a senhora acha bonito também? Eu concordo. Eu acho que as entidades têm que ter ferramentas para trabalhar. É. Pois é que... A entidade, ela trabalha sem ferramenta. É. Então, se eu estivesse em outro lugar e não tivesse a minha bengala, se eu não tivesse o meu terço, eu ia trabalhar da mesma forma. Da mesma forma. A gente manipula a energia. Mas o ser humano, filho, ele tem que olhar, né? É. É igual um caboclo sem cocar, não é um caboclo sério. Eu vou na... Geralmente o filho da assistência, eu vejo muitos dos filhos da assistência, ele fica olhando, né? Vem toda essa incorporação. É. Aí ele vê, aquele caboclo que colocou o cocar maior, é aquele que eu vou passar para o cocar mais forte. Ixi. Imagina, às vezes aquele caboclo que não está com, tá com uma simples fita verde no pulso, não que é mais forte que nenhum, é mais forte que o outro, mas é aquele que vai te ajudar mais. Vai ajudar mais. Não vai Eu falo para os filhos, nunca vá pelo jeito da entidade, né? Sempre chega na entidade com fé, com amor, querendo ouvir aquilo que você veio procurar. Nunca testar, né? Apesar que muitos testam, né? Isso é triste para... Não só para Umbanda, mas para toda a religião, né? É triste. Por que a senhora fala que isso é triste? Porque se a pessoa vem aqui para procurar ajuda, ela não tem que vir testar a entidade. Ela tem que vir para aprender, para ajudar. Tem muitas pessoas que sentam na minha frente e eu não falo nada. Eu quero que a pessoa fale, por quê? É. Eu vejo que a necessidade da pessoa é desabafar, não eu ficar falando ali 2 horas é. E a pessoa não soltar aquilo que está fazendo. Mal, né? Né? É que nem você vai no psicólogo, é. A Umbanda é a psicologia pura. Olha. Você vai no psicólogo, o psicólogo ele não quer ficar falando lá 2 horas, você que tem que se abrir, porque você tem que tirar aquelas mágoas, aquelas coisas negativas do seu... Né? O seu espírito para fora. É. Então não adianta eu chegar e eu ver uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está à beira, como já passou, vou citar o que o Corcunda falou, o moço, né? É. Que ele citou, que eu ajudei, ele estava à beira de se matar, já tinha feito outras tentativas de suicídio. É. Não adianta eu sentar para ele e falar assim, ó, vai isso, isso. Não, tem que ouvir. Por que que ele chegou nessa... Tem que ouvir. Né? Então, às vezes eu vejo pessoas que têm a necessidade de ouvir. A necessidade de estar ali para eu estar ali, pelo menos como ouvinte. Mas tem muitos que não acham isso, né? Acham que a entidade tem que sentar aí e falar até a cor. É. Falar uma coisa da sua calcinha. Nossa. E não é, né? Eu não estou aqui para provar nada. Teve uma vez, foi comigo. Foi com a Maria Padilha. E é engraçado, né? Eu até brinco com ela. Eu falo assim, eu acho que a Pombagira é a entidade que as pessoas têm um olhar mais crítico. É. Porque a Pombagira teve uma vez que passou 5 pessoas com ela e as 5 pessoas com o mesmo problema. Nossa! A minha matéria até brincou, falou, nossa, eu já tinha decorado a fala que ela ia falar. Ela falou tudo a mesma coisa para mim. Tudo a mesma porque coisa. Porque era a mesma coisa. É. Pombagira as pessoas procuram para amor. Mas a Padilha, é que a Padilha ela não gosta de falar, né? Mas ela é uma Pombagira diferente. É. Se falar com alguns da casa, eles vão falar, né? É uma Pombagira... Que não ri, uma Pombagira séria, uma Pombagira que gosta de vir praticar caridade. É. Não vem rindo, não faz nada disso. E o que ela detesta, ela ajuda, lógico, tá no trabalho dela, mas é aquela pessoa que só vem, ah, é porque meus caminhos estão fechados, porque meu amor, não sei o quê, isso. Você veio para a entidade para quê? Para você. Você que tem que melhorar como pessoa. Tem que melhorar como pessoa. Não adianta você falar que a entidade vai sair daqui e você vai sair casada. Isso não acontece, né, filho? É. Então, existe desconfiança. Então, a Pombagira é aquela, né? Que as pessoas mais desconfiam, mais querem a prova, né? Querem saber mesmo se ela está incorporada, se ela sabe com quem ela saiu, com quem ela casou. Ai. Tudo isso que eu e a Padilha fala o quê? Quando ela acha, é que nem o Corcunda falou, né? Quando ele acha que tem que mostrar os garros, ele mostra. Quando não, eu, simplesmente ela fala, você veio no dia errado, na hora errada, tem que estar de errado. Já funcionou muito isso. Aí a pessoa fala, ah, aquela ali não estava incorporada. Tanto faz a você. É o que, né, que as entidades falam. Não adianta chegar aqui em Jefferson e falar um monte de coisa bonita e você não usufruir em nada. Não usufruir em nada. Porque eu sei que você não está precisando daquilo naquele momento. Ah, é, é. Né? Isso que acontece, aberto. Isso qualquer pessoa que já foi assistente, já quis testar uma entidade, isso é normal do ser humano. Acontece, né? Né? Ah, eu quero ouvir o que ele vai falar da minha vida. Ai, ai, ai. Mas... Um dia você já aprende, né? Aprende, né? Quem sabe, mas eu acho que eu aprendo só quando chegar do lado de casa. E às vezes nem aqui aprende. Né? Vó Ana Conga, o que a senhora mais gosta no médium? No médium? A responsabilidade. É. Às vezes, o médium, não adianta estar aqui todos os dias, estar aqui no primeiro horário, e não ter responsabilidade de no dia anterior ou de um dia pensar coisas boas. Ou de não fazer coisas erradas, ou de estar aqui na casa e não falar besteira. Eu sou super boa em alguns aspectos, mas uma coisa que eu detesto no médium é o médium chegar... Porque a senhora não gosta. É, chegar, ficar lá na porta e entrar faltando 5 minutos. Não está no... Não, eu acho que o médium ele tem que ficar sentado no ponto vibratório dele, ele tem que rezar, ele tem que entrar naquela energia, porque é o que eu falei, a gente sabe como começa, mas e como termina a gira? Isso. Pode estar programada para a gíria começar super bem. Vai, hoje é gíria de preto velho, vai os pais. E se virar alguma coisa, se alguma, algum consulente trazer alguma obsessora, trazer, às vezes até o médio, é. Trazer uma energia. E aí? Se o médio não estiver 100% preparado, não vai fluir. Não dá certo. Não dá certo. Então eu acho que o médio ele tem que ter responsabilidade. Sempre eu falo, os filhos que falam, ah, eu quero entrar, eu gosto, eu quero ser médio. Eu falo, você sabe da responsabilidade. Porque é de segunda, vai ter semana que vai ter de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É dentro do terreiro, por quê? Vai ter pessoas que dependem de você. Doação. Ou vai ter pessoas que vai ligar, e o pessoal vai ligar, olha, vai todo mundo pro terreiro que o tal tá passando mal e a gente precisa fazer uma oração. Acontece isso. Então, para você ser médio, você tem que ser responsável. Olha. E depois a responsabilidade, eu acho que tem que ser a fé. A fé? É. Eu brinco com todos os meus filhos, eu falo, você tem que ter a fé em qualquer lugar. Não precisa ter Oxalá. A gente passa o consulente, que é a primeira vez que está vindo a Umbanda, e fala, você tem fé em alguma coisa? Ah, eu não tenho. Então você tem a fé nessa chama dessa vela. Tem a fé nesse charuto. Gente. O importante é o que está dentro de você. O que está dentro de você. Né? Não adianta eu chegar para você e falar assim, Jefferson, você tem que hoje você vai ser obrigado a ter fé em Oxóssi. Por quê? Você vai ter fé numa imagem? É. Não, tem que ter fé na energia, tem que ter fé aqui dentro. A fé, ela vem do coração. Né? Não vem... de forçar, eu chegar para você e falar, ah, isso aqui é uma imagem. Não, se você tiver uma fé numa pedreira e você achar que aquilo é Xangô, vai na fé, né? Sim. É o que é importante, é o que vai te trazer de bom. É. Então, é o que eu falo para os médios. Tenha fé. Os médios, principalmente, que estão em desenvolvimento. É. Ai, vó, eu chego e a incorporação eu sinto longe. Eu sinto longe. Tenha fé na sua entidade. Né? Tem muito médico que fala, ah, eu não confio, a minha entidade fez isso, mas não confio. Cria fé, faz e depois vem me mostrar. É. Se tiver alguma coisa errada, eu vou te explicar, eu vou te moldar do jeito certo. Mesmo fala. Fala. A gente tem muito médico que... Eu acho bom que o médico vem perguntar, eu falo para todos os filhos que estão no início, né? Não só no início, os velhos também. Pergunte, não tenha vergonha do que perguntar. Não. A coisa pode ser boba para os outros, mas para você é muito importante, importante. Muito valioso. Né? Os médicos, principalmente tão novos, não sabem o que é uma pemba, não sabem o que é uma vela azul, o que é uma vela verde. Pergunta, tem que saber o significado. Aqui na nossa casa a gente trabalha muito assim. Tudo que o João faz, ele explica o que acontece. Não tem nada escondido. Ah, é só porque os filhos não podem saber os fundamentos. É. Isso não acontece, o fundamento vem daqui, é. Não de uma simples vela azul. Entendi. Então, vó, a gente está aproximando do fim. Faça uma mensagem aí para quem é da religião, quer praticar a caridade, quer amar o próximo da forma correta, é, respeitar o preto velho que carrega. Como é que faz, vó? É o que eu falei. Primeiro momento, para você ser um médium, não só um médium de Umbanda, mas ser um servidor de qualquer outra, de um catolicismo, de um evangélico, do que seja. Você tem que ser... Criar essa fé dentro de você. Criar caridade. A caridade não é vir, vestir a roupa branca e sair daqui e é caridade. Não. A caridade é no dia a dia. A caridade é no seu lar. A caridade é no seu trabalho. É com a pessoa que está do seu lado na rua. Né? O que eu falo, o que custa um bom dia, mesmo que você não conheça, fala um bom dia, você está fazendo uma caridade, porque às vezes aquela pessoa passou por uma coisa difícil e o seu bom dia vai fazer ela melhorar de astral. Então a caridade é isso. A caridade é no seu dia a dia. Não só dentro do terreiro, né? Então, a Umbanda, vou citar a Umbanda, que a gente está dentro da Umbanda, é uma religião muito bonita. Muito bonita. Pena que as pessoas... Trazem o feio delas. Trazem o feio. Tem muitas pessoas que não conhecem a verdadeira essência da Umbanda. Eu digo que a verdadeira essência da Umbanda é a caridade, é a pureza, é o amor, né? É isso que é verdadeiro. Então, tenham isso com vocês, a caridade, o amor... O ajudar ao próximo, né? E sem ajudar o próximo, que hoje você está ajudando, mas amanhã alguém pode... Você tem que precisar daquela ajuda daquela pessoa. Então sempre ajudar, né? Ajudar sem olhar quem, né? Por mais que você não goste daquela pessoa. Nossa! Ajudar sem olhar quem, vó? Sim. Graças a Deus. Então eu quero agradecer a senhora por ter vindo lá de sua Aruanda para passar aí essa mensagem para a gente, um pouco mais sobre o mundo espiritual. Sim. Em nome de todos aqueles que estão assistindo, viu, vó? Muito obrigado. É isso, que o Xalá abençoe, né? Que mãe Iemanjá proteja todos os filhos, né? Sim. E que o Xalá cada vez ilumine mais o caminho de vocês, né? Sim. Que vocês aprendam mais a amar o mundo, que é um mundo tão bonito que Deus mandou e vocês, infelizmente, o ser humano não tá enxergando isso, né? Cada vez mais o mundo de vocês está lá acabando. Então que o Xalá ilumine a vida de vocês para que o mundo levante e que vocês tenham mais amor ao mundo. Que assim seja, né? Graças a Deus. Isso. Eita, vó, muito obrigado. Graças a Deus. Como a senhora está se sentindo? Tô bem. A avó Ana é uma das entidades que eu tenho mais afinidade energética, vamos dizer assim. Então, pra mim é... Se sente bem? Como se eu estivesse dormindo e até acordado agora. É. Quanto tempo a senhora está na Umbanda? Estou na Umbanda há 8 anos. Umbanda, né? Trabalhei trabalhando mesmo, mas desde a minha infância frequentei terreiro de Umbanda. Com a minha mãe que me levou. Trabalhei muito tempo no Cardecismo. Depois vim para a Umbanda, que eu já estou 8 anos trabalhando direto. Mãe Priscila, como foi essa troca do Espiritismo para a Umbanda? Foi difícil. Eu não aceitava no início, que é onde o centro que eu frequentava, eu tentava participar da mesa de passe e a própria dirigente de lá falou para mim que a minha energia não era compatível com aquilo que minhas entidades trabalhavam em outra linha. Olha. Que era para eu procurar um terreiro de Umbanda. No momento, por mais que eu frequentava centros desde pequena, frequentava festas de cosas da minha onda desde pequena, isso fugiu muito do meu dia a dia, então eu tinha um pouco de preconceito. Ai. Então foi um pouco complicado, mas vou dizer, não digo a avó Ana, mas a minha cabocla, que é a Jurema da Praia, foi a que me auxiliou. Foi. Na caminhada da Umbanda, devo muito a ela, porque no início eu tinha, infelizmente, né, tinha muito preconceito. E hoje, para mim, é a minha vida, né? A Umbanda é onde eu trilho, onde eu vivo minha vida. Ela é minha segunda casa, não sei se você já sabe. E hoje a senhora já é uma mãe, né? Para quem aí está no caminho da Umbanda, como é que é se tornar uma mãe? Assim, é muita responsabilidade? É muita responsabilidade. Muitos pensam assim, eu vou me tornar mãe e não vou ter mais trabalho. Não, tem mais trabalho ainda. Tem. Eu continuo passando pano no chão, continuo pegando lixo, continuo fazendo coisa como qualquer outra pessoa faz. Sim. Eu acho que tem muitos pais de santo que eu já vi, que acham que por ser pai, por ser mãe pequena, por ser pai pequeno, não devem tirar nenhum papelzinho do chão. Os outros devem fazer, não. Eu acho que a gente tem que continuar na humildade, a gente tem que ser o exemplo deles, né? Se eles não fizerem, eles têm que ver o que a gente está fazendo e mais para frente eles entenderem que... Pelo exemplo. Que é o exemplo, que a humildade é o que a gente tem que pregar, a humildade. É isso que é o meu principal. Nossa. E tem sentido porque quanto mais tempo se passa na Umbanda, mais vai ficando, virando a Umbanda, né, em pessoa. Sim, no início você... É o que eu falo sempre para todos. Eu falo, no início vocês aproveitem bem o desenvolvimento, porque depois você não vai ter tempo mais de passar quantidade... Não vai ter tempo de sentar mais na frente do preto velho para ouvir alguma coisa, não. Hoje em dia é difícil sentar na frente de um preto velho e consultar. Não, eu consulto com as minhas entidades. Sim. Mas lógico que tem uns momentos que você quer ouvir de uma outra entidade ou alguma outra coisa que às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. É. Mas é eu acho que trabalho. O momento é mais trabalhoso. É mais o Pajão que fala, né? A gente acaba pegando mais lixeiro, né? Os mais velhos são os lixeiros. Vai pegando, né, a sujeira dos outros. E é isso que acontece. Graças a Deus, né? O maior é o menor e o menor é aquele que serve, né? Sim. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Imagina. Eu que agradeço. Vovó na venda pra cá, bomba aqui.